Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das Seis, em 95,3 FM, ou você pode estar ouvindo a rádio também pelo site www.radio.fiscar.br. Meu nome é Laura Teixeira e estou aqui também na equipe do Sessão das Seis. Meu nome é Maurício Zatoni. Como a Laura disse, Sessão das Seis está começando mais uma edição. Hoje, dia 30 de julho de 2010. 18 horas. Este é um programa gravado, portanto, não estaremos online no MSN. Mas você pode sim entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, ou seguindo a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. Você pode também entrar no nosso blog, escutar os programas que a gente já gravou, estão todos lá. O nosso blog é www.sessãodas6.blogspot.com. E é isso aí. Boa tarde, eu sou o Luiz Henrique Ferreira, a gente está começando mais uma Sessão das Seis hoje. E hoje a gente vai escutar a trilha sonora da série brasileira A Vida Como Ela É, de 1966. E conhecer um pouco mais sobre essa obra, assim, a gente vai falar um pouco sobre ela. Os 40 episódios da série trazem histórias dos melhores contos do Nelson Rodrigues. São histórias de amor, mistério, traição e humor, dando vida aos personagens e ao universo rodriguiano. Os episódios se situam nos anos 50 e são ambientados entre escritórios de repartição pública, bordéis, alcovas e velórios. É isso aí, a trilha sonora dessa série foi composta principalmente por músicas no estilo bolero e está repleta de grandes nomes da música brasileira. Elis Regina, Maísa, Nana Caymmi, Dalva de Oliveira, entre outros, e também alguns sucessos internacionais. E a gente vai ouvir várias dessas músicas aqui no programa de hoje, é só ficar com a gente até as 7 horas da noite. E as músicas foram escolhidas a dedo para integrar a trilha sonora da série. E elas contribuíram para criar um clima necessário para as histórias do Nelson Rodrigues nessa série A Vida Como Ela É. E a gente vai começar então com a Nana Caymmi, com a música Se Queres Saber, aqui no Sessão das Seis. Se queres saber se eu te amo ainda, procura entender a minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Se queres saber se eu te amo ainda, procure entender a minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem que eu não digo. O olhar de quem ama diz o que o coração não quer. Nunca mais eu serei feliz enquanto vida eu tiver. Queres saber se eu te amo ainda? procure entender a minha mágoa infinda. Olha bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quanta coisa eles dizem. Sessão das seis. Você está escutando Sessão das Seis, acabaram de ouvir aí, Se Queres Saber, música da Nana Caymmi, trilha sonora da série de TV que está sendo tema especial do programa de hoje aqui, que é a série A Vida Como Ela É, uma série de 96 da Globo, que são contos aí, crônicas do Nelson Rodrigues, adaptadas pelo diretor Daniel Filho e outros roteiristas, né? O Daniel Filho também dirigiu filmes como Se Eu Fosse Você 1 e 2, teve também aquele Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, e também o novo, o bastante recente, o Chico Xavier. Ele também já dirigiu, produziu e até inclusive atuou em várias novelas da Globo. Hoje ele é um dos mais poderosos executivos da emissora. É difícil não falar no nome do Daniel Filho quando a gente fala principalmente em cinema comercial e ligados à Globofilme, né? E pela série A Vida Como Ela É, ele ganhou o prêmio de melhor diretor da Associação Paulista de Críticos de Arte no ano de 97. Ele tem feito uma carreira realmente de grandes sucessos, muitos prêmios. Uhum. E tem um fato muito interessante sobre a vida do Daniel Filho, né? Quando ele tinha 12 anos, ele fez um filho na empregada doméstica dele. E só foi reconhecer o filho quando ele tinha 56 anos de idade. Nossa. Foi um garoto bastante precoce. Digno de uma história do Nelson Rodrigues. Que o filho tinha 56? Tinha, quando ele reconheceu. Nossa, ele tinha um pouco mais que isso, né? 12 anos. 68. Louco, 12 anos. Nossa, 68 anos e ter um filho de 56. Muito precoce. E isso é bem um clima das histórias do Nelson Rodrigues, né? Essas coisas que beiram ao absurdo da sexualidade, né? E de história das relações, né? Amorosas e tal. Quem assiste peças do Nelson Rodrigues reconhece bastante esse clima que a gente comentou, esse universo rodriguiano que o Luiz falou, nessa série também, né? Quem lê peças dele, quem assiste filmes adaptados, de adaptações de peças dele, como aquele Bonitinha Mais Ordinária, consegue perceber bastante o que é esse universo rodriguiano, né? Que é bem característico. E agora aqui no Sessão das Seis a gente vai escutar uma música também da trilha sonora da Silvia Telles. A música se chama Dindi. Céu, tão grande é o céu, e pipantes nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. Histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses do bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Olha, Dindi, fica, Dindi. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei Mais linda que existe a você não existe, Dindi. Olha, Dindi, adivinha, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Sessão das Seis. Larararara. Isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo o programa Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. A música que acabamos de ouvir foi da Silvia Telles, a música Dindi. E vamos continuar, então, com o nosso tema de hoje. A gente está ouvindo a trilha sonora da série brasileira A Vida Como Ela É, inspirada na obra do Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues foi um dos mais importantes dramaturgos, jornalistas e escritores do Brasil, né? Quem já não ouviu falar dele? Ele teve um grande reconhecimento, tanto nacional quanto internacional. Ele era de Pernambuco, mas ele viveu quase a vida inteira no Rio de Janeiro, que foi realmente o ambiente que ajudou a construir os personagens e as tramas das suas histórias, né? O primeiro grande sucesso do Nelson Rodrigues foi a peça Vestido de Noiva, que teve uma estreia estrondosa e também recheada de polêmicas. E o que seguiu depois com as obras seguintes, né? Depois do Vestido de Noiva. É, e grande sucesso também teve o artista que vai... que da nossa próxima música aqui, que é a clássica Hit the Road Jack, com o artista Ray Charles. Ele é pianista e cantor e foi um dos responsáveis por definir o formato da música soul no final dos anos 50. E lembrando que os anos 50 é bem onde está situada a série A Vida Como Ela É, né? Onde estão ambientados os episódios. E o Ray Charles impressionou o mundo com a sua alta habilidade no piano, mesmo sendo cego, assim. Em 2004, a vida dele virou obra de cinema, com a estreia do filme Ray. O ator que representou ele foi Jamie Foxx, e ele ganhou um Oscar pela atuação no filme. Falando nessa coisa do ambientado nos anos 50, né, a série ela é ambientada nos anos 50 pelas obras terem se passarem nesse universo, mas tem toda uma característica nos 90 que dá pra ver assim, na imagem, dá pra ver no figurino das pessoas, que não tem como conseguirem se desvencilhar dessa carga dos anos 90, né? Que foi quando foi feita a série, né? Quando foram gravados os episódios. O tipo da imagem é muito característico, o tipo da figurino, os cabelos, são muito anos 90 mesmo. O Daniel Filho, no making-off, ele fala que queria passar um clima dos anos 50, assim, mas que não fosse fiel exatamente aos anos 50. Uhum. Então a música que a gente vai ouvir, Hit the Road Jack, do Ray Charles, uma música muito famosa, que tá aí num seriado nacional, numa série televisiva nacional, A Vida Como Ela É, aqui no Sessão das Seis. Quando querem anarquia, elimino a teimosia, mostrando todo defeito. Vai lá! Se o samba está errado, não posso... I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Sessão da Seis. Voltamos então com Sessão das Seis. Eu sou Gabriela Nogueira. Nós acabamos de ouvir Ray Charles com Hit the Road Jack. Vamos falar agora dos atores, então, da vida como ela é, né? A intenção do diretor, que era o Daniel Filho, era ter um elenco de atores organizados como se fosse uma companhia de teatro, que podiam cantar com uma gama de diferentes atuações e de características físicas também, né? E essa proposta foi muito bem aceita por parte dos atores. Falando, né, nos atores, o elenco da série... O elenco principal, na verdade, era composto por 5 atores e 5 atrizes. Esses são o elenco fixo da série, né? Os homens, né? Antônio Calone, Guilherme Fontes, Marcos Palmeira, Leon Góes e Tony Ramos. E as mulheres, 5 mulheres também, Cláudia Abreu, Débora Bloch, Malu Mader, Júlia Gann e, cadê? Maitê Proença, quase todas na flor da idade... Pois é. Então, a Cláudia Abreu, a Débora Bloch e a Malu Mader estavam muito novinhas, né? Nessa. A Débora Bloch, principalmente, assim. Muito diferente dela hoje. 14 anos, né? E também a série contava com alguns atores convidados para compor um elenco, assim. Como o José Maier, o Cássio Gabos Mendes, Jesse Valadão, Laura Cardoso, Gabriela Duarte, entre outros. E agora a gente vai escutar o som de um dos grandes expoentes da Bossa Nova. É o Johnny Alf. E nessa música ele tá fazendo um dueto com a cantora Gal Costa. E a música é Ilusão à Toa. Ah, antes disso, um ator que não foi. Acabei não contando aqui, mas é um ator fixo da série, é o narrador, que é o José Wilker. Ele narra toda o seriado numa forma bastante literal. Ele é, assim, também um dos atores fixos do seriado, né? Dessa série. Então, qual música a gente vai ouvir, Luiz? É Ilusão à Toa, com Johnny Alf e Gal Costa. Sofrimentos meus, pense nos sofrimentos meus. Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim, trazendo exuberância que me extasia. Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram. É o amor que eu guardo há muito dentro em mim, bem dentro em mim. E é a voz do coração que assim, olha, somente um dia longe dos teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas, embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim. Só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, e me apraz essa ilusão à toa. Thank you. eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero, e me apraz essa ilusão à toa. Barulhiriri, à toa. A sessão das seis. Uricuri madurou e é sina. É isso aí, vocês acabaram de ouvir Ilusão à Toa com Johnny Alf e Gal Costa aqui no Sessão das Seis. A gente vai continuando então falando sobre a série A Vida Como Ela É. E a proposta oficial era que a série fosse transmitida dentro do programa Fantástico na Rede Globo, entre as atrações já corriqueiras, né, do programa. Mas o diretor da série, o Daniel Filho, ele não gostou muito da proposta, porque ele achou que os episódios eram muito curtos, né? Tinham. Por os episódios serem muito curtos, eles tinham cerca de 8 minutos, eles ficariam perdidos no meio do programa. E os espectadores não iam entrar no clima da série, né? Ia ver um episódio de 8 minutos entre várias reportagens do Fantástico, não ia exatamente criar o clima que o Daniel Filho queria. E por não querer que a série fosse pra televisão, ele acabou filmando ela no formato de 35mm, né? Com a intenção aí de que a obra fosse pro cinema, que esse 35mm é o formato tradicional do cinema, né? Entretanto, ela realmente acabou estreando no Fantástico em 96, e mais tarde ela teve mais 2 representações aos sábados, em 97, e depois no programa do Jô, em 2001. E em 2004 foi lançado o DVD da série pela Globo Vídeo. Não, inclusive, é uma época da Globo, os anos 90, que era bastante forte nessas pequenas séries que entravam no Fantástico. Tem aquele A Comédia da Vida Privada, tem várias outras séries nos anos 90, que foi um período muito bom de seriados da Globo, né? Tinha uns blocos da Regina Casé também. Isso, muito diferente dos dias atuais, né? Bom, a gente vai escutar agora 2 músicas da trilha sonora do A Vida Como Ela É, que são interpretadas aí por cantoras brasileiras cujas histórias delas já viraram também outras séries da Globo, outras minisséries, né? A primeira música é Ouça, da Maísa Matarazzo, que, como todo mundo sabe, teve a sua vida retratada na minissérie Maísa, Quando Fala o Coração, dirigida pelo Jaime Monjardim, que por acaso é filho da Maísa e por acaso aparece na série. Em qual série? Nessa mesmo. Na Vida Como Ela É, né? Não. Na Maísa, Quando Fala o Coração. Ah. Aparece como filho, né? Pequenininho. Uhum. Sim, né? Então é um personagem dele, ele é representado, né? Exatamente. E a outra música que a gente vai ouvir é Segredo, da Dalva de Oliveira, que é uma minissérie mais atual. É, da Rede Globo também, teve a Dalvi Everito. Erivelto. Dalvi Erivelto. Isso, que é o subtítulo de uma canção de amor que é desse ano, né, de 2010. Que era a Adriana Esteves e o. O Fábio Assunção. Fábio Assunção, né? Então a gente vai escutar agora Ouça, da Maísa Matarazzo, e Segredo, Dalva de Oliveira, ambas trilha sonora do A Vida Como Ela É, obra aí, a adaptação da obra do Nelson Rodrigues, minissérie também da Rede Globo. Catingueira florou lá no sertão, vai cair. Sua vida contra o bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande. Só eu e você. Quando a lembrança

A gente estava escutando agora, a gente escutou duas músicas, né? Ouça, da Maísa, e Segredo, da Dalva de Oliveira, aqui no Sessão das Seis. E agora a gente vai falar um pouco sobre as tramas, assim, dessa série, A Vida Como Ela É, que foi baseada nos contos do Nelson Rodrigues. Um tema que é bastante recorrente, assim, na série é a relação entre o amor e a morte. Esses dois temas, eles estão sempre próximos, assim, nos episódios, dando uma certa morbidez, assim, esse clima meio mórbido, assim, as histórias. No episódio O Grande Viúvo, por exemplo, o jovem Jair, ele fica viúvo da magnífica Dalila e fica desesperado. E após o funeral, ele anuncia para a família que ele vai se matar para poder ficar com a Dalila, né? Aí a família, atormentada com a obsessão do Jair, encontra um jeito de tentar acabar com isso e cria a história de que Dalila tinha um amante. E aí o Jair, ele fica mais obsessivo ainda, querendo descobrir quem era o amante e continua ameaçando se matar, né? E aí a família, sem saber o que dizer, joga a culpa em um amigo da família. Assim, a história vai ficando cada vez mais mirabolante. E a história termina de um modo bastante surpreendente, com Jair, ao invés de matar esse amigo... Esse amante, né? Que é amante da, pseudo-amante, né, um possível amante. Ele acaba abraçando ele, encontrando alguém para compartilhar o sofrimento da perda da Dalila, né? E, Luiz, você lembra quem são os atores dessa... Ai, nossa, esqueci agora. Cláudia Abreu, Débora Bloch, a mulher. A mulher é a Maitê Proença. A Dalila. A magnífica Dalila, a Maitê Proença. Aparece várias vezes, assim, nos sonhos do Jair. E o Jair é aquele moreno. Marcos Palmeira, exato. Isso aí. Então agora a gente vai ouvir mais duas músicas da trilha sonora da série A Vida Como Ela É. A gente vai ouvir Por Causa de Você, com Lúcio Alves, e Chove Lá Fora, com Tito Nardi. Você está vendo o sol do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam. Por causa de você, olhe meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sol, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu. Levar outra vez, me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu seis. está tão fria. Chove lá fora. E esta saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste. Quisera que soubesses como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe dizer como é infinda. A dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora. Esta vai para Agostinho dos Santos e Silvinha Teles, que me ajudaram a fazer o sucesso. A dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora, agora. Sessão das Seis. Minha jangada vai sair pra o mar. Aí, no Sessão das Seis, a gente tava ouvindo aí Chove Lá Fora, com Tito Nardi. E antes disso, a gente ouviu Por Causa de Você, com Lúcio Alves. Vamos falar então da infidelidade aí no A Vida Como Ela É, que é o tema de maior destaque na série e aparece na maioria esmagadora dos episódios, em diversas formas, né? São maridos que se intitulam infiéis convictos, maridos que caem na tentação da infidelidade e também maridos fiéis convictos. E as mulheres também não ficam muito atrás, assim, elas traem os maridos, bancam de santinhas, ou também são obsessivas em tentar descobrir os passos dos seus maridos. E uma coisa curiosa, assim, é que em vários episódios chega na casa, assim, das pessoas umas cartas anônimas, assim, falando: você tá sendo traída, seu marido tem um amante. É bem interessante. E o Nelson Rodrigues gostava de escancarar nas suas obras a contradição da moral dominante da sociedade nos anos 50 e as práticas das pessoas, né, como essa questão da infidelidade. Ele tinha essa intenção mesmo de agredir a sociedade com uma visão subversiva das criaturas humanas. Então foi baseado nesses preceitos aí do Nelson Rodrigues que foi essa adaptação do A Vida Como Ela É. E a gente vai ouvir agora então mais uma música, Oba Lala, com Silvia Teles, aqui no Sessão das Seis. Balala, oh balala, then you're in love. If you do the oh balala, Oh, ba-la-la, sure you're in love. It's just a lover's way to say I love you so. It's just a lovely way to make you know what to do when, oh, ba-la-la, oh, ba-la-la gets hold of you. Just a lover's way to say I love you so. It's just a lovely way to make you know what to do when, oh, ba-la-la, oh, ba-la-la gets hold of you. What I mean, that's what I mean. It's oh, ba-la-la. Sessão das seis. Carcará, pega, mata e come. E a gente estava agora escutando O Balalá, da Silvia Telles. E voltando a falar dessa minissérie, dessa série, aliás, é A Vida Como Ela É. Outra grande característica dela são os tipos, assim, masculinos e femininos, que desfilam pelos episódios e que chamam a atenção por suas peculiaridades, assim. É, entre as mulheres aparecem as ninfetas, as mulheres sensuais, as castas, prostitutas, vingadoras, controladoras e as mulheres mijonas. E entre os homens tem os cafajestes, os cornos mansos, os santos, os broxas, machistas, mulherengos, apaixonados, enfim, toda uma série de tipos, né, como o Luiz falou, que são representados aí bem ao estilo do Nelson Rodrigues, né? Bom, e o Nelson Rodrigues, ele ficou famoso aí por várias frases ditas e escritas, né? Muitas vezes também caracterizando esses tipos aí, né? Definindo mulheres e homens. Frases polêmicas, né? Frases polêmicas. Também nessa coisa de subversão que a Laura falou no outro bloco, subversão sexual aí dos anos 50, né? Bom, eu vou falar uma frase aqui que a gente anotou pra dividir com vocês. A primeira é essa: ou a mulher é fria ou morde. Sem dentada não há amor possível. Essa vai pra Ana, que a gente acha que ela deve lembrar dessa música, dessa frase do Nelson Rodrigues. Tem uma outra também que ele fala, inclusive, num vídeo que tá no DVD da série, que é: nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais. As neuróticas reagem e os homens não gostam de bater. Então esse é meio que o pensamento, assim, do Nelson Rodrigues. Dentro esse universo rodriguiano da comédia, porque aí na tragédia ele já tem um outro estilo, né, de retratar os personagens, né? E tem uma que eu acho que as feministas devem adorar, assim, que é: a única salvação da mulher é o tanque. Curta e grossa desse jeito. O Nelson Rodrigues parece que ele era bastante... Ele tinha uma moral, ele era bastante moralista, né? Uhum. Ele gostava de polêmica também. Gostava de polêmica também. Então aí, pra complementar esse bloco, a gente vai escutar uma música da Elis Regina, trilha sonora da série A Vida Como Ela É, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. O título da faixa é Me Deixas Louca. Então a gente escuta essa música aqui no Sessão das Seis, especial A Vida Como Ela É. Vai fazer sua caçada, carcará come enterro pra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Quando caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco entardecer. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca quando me pedes por favor que nossa lâmpada se apague. Me deixas louca quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera. Me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem o espaço, você me abraça, a noite passa, me deixa louca. Me deixa louca. Você me abraça, a noite passa e me deixas louca. Agenda da semana. Vocês escutaram agora Me Deixas Louca, da Elis Regina. E agora no BG vocês estão escutando a música tema da série, que chama This Gun for Hire, do grupo Jazz and the Movie Band, que era a música que iniciava assim, a série. Agora a gente vai falar sobre a agenda dos filmes da cidade aqui, São Carlos. O Cineclube, Cinema e Psicanálise e o Cine Fiscais estão em férias agora em julho e logo vão voltar. No CDCC, sábado, dia 31 às 8, vai rolar o filme O Dia do Perdão, um filme israelense. Do Amos Gitai, né? Um diretor famoso. Lá no Sesc São Carlos, né, tem esse esquema novo, agora a gente tem um filme no sábado e outro no domingo. Amanhã, às 18h, no sábado, né, tem o filme Apenas um Beijo, do Ken Loach. E no domingo, às 18h, também tem As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme brasileiro da Laís Bodansky, é um filme desse ano, né, de 2010. Bom, e lembrando que esse programa é um programa gravado, então a gente ainda não tem a programação do Cine Iguatemi e do Cine São Carlos, mas você pode conferir entrando no site iguatemisaocarlos.com.br ou cinesaocarlos.com.br, ou pode acessar o nosso blog também, sessaodas6.blogspot.com, que lá a gente tem o link para todos os cinemas e cineclubes da cidade. É isso aí, então a gente vai finalizando a edição de hoje do Sessão das 6. Como a Gabi acabou de falar, vocês podem entrar no nosso blog, sessaodas6.blogspot.com. Lá vocês encontram informações sobre a programação de cinema da cidade e todos os programas anteriores que a gente já fez aqui na Rádio Fiscar. Vocês podem baixar o programa e ouvir aí quando vocês quiserem, mais informações sobre os filmes e tudo mais. E vocês podem entrar em contato com a gente também pelo e-mail, sessaodas6.blogspot.com. e também pelo Twitter, twitter.com/sessãodas6. Lembrando que o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Luiz Henrique Ferreira, Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e hoje aqui na técnica com a gente a Fabi, da Rádio Fiscar. Muito obrigado, Fabi, pela técnica. E a gente então finaliza o programa de hoje e voltamos a nos encontrar na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, até boa semana noite. Que vem. Boa noite, tchau, tchau. Sessão das 6.